te incomoda e com pá de passo pano. Veneno puro, se destacando. Trilha sonora futurística pros arrombados. Papo furado, tá condenado. Sai da reta, revolucionária até a alma. Música pra desesperado. Invade a rádio, toma de assalto. Explode as caixas das equipes, tudo programado. Aí sou eu, chegando pra roubar a cena. Pra quem não gosta, enfio o dedo, vagabundo trema. Corta meu clima, no começo é sua intenção. Aí ladrão toma tendência, fúria em ação. O som da hora treme a base de qualquer canalha. Eu não me vendo, eu sou quem sou, seu revoltado vaza. Eu sou a aposta que você duvida. Tô me lixando, o som é louca, a malandragem pira. A carta tá virada, o baralho descartado. Quem é? É, o resto é corja de otário. É só pipoco, paulada, som de louco, haha. A voz desse maluco vem te deixando sufoco. Se liga, compa, viela. Novo veneno, aqui o bicho pega. Baleta, filho da puta, diz que é o tigrão. E o que liga é baile cheio, sai fora seu cuzão. Se olhe no espelho e veja sua face. No rap o dinheiro monta seu disfarce. Cadê a grana desses grupos que vocês não pagam? Tão investindo, consumindo meu contrato. Tem mais CDs na loja do que pão em padaria. Divulgação não vejo, enterro o grupo e segue a rima. Querem que eu faça um sonzinho pra balançar a bunda? Que eu seja estrela no planeta bruxa. Fazendo um papel de bobo pra lá de ridículo. Com letras abstratas que não faz sentido. E desse jeito as gravadoras sempre estão em alta. E os artistas vão levando qualquer coisa em cara. Se não reclama, não tem jeito, as coisas nunca mudam. A pirataria entra e o profissional se afunda. Vai na fé. Do jeito que vinha dos palitos, a batida rola solto, o resto é prejuízo. É só pipoco, paulada, som de louco, haha. A voz desse negrão te deixando sufoco. Se liga, compa, viela. Novo veneno, aqui o bicho pega. Se liga, compa, viela. Novo veneno, aqui o bicho pega. Pode crer, vou chegando, tô na manha. Vim na paz, pra acompanhar essa rapaziada. Será que sou capaz? Marcar um DJ Rafa. E aí? Baseado nas roubas, ligo bem grandão. É pura piração, na sua, na sua. Baseado nas roupas. Pode crer no black, negão do vozeirão. Levada muito louca, você e o Japão. E aí, irmão? Com o Mano Mix virou 3, viela 17. Se liga que o Marcão vai levar pra você. O papo é sério, véi, o papo é muito sério. Tem muito maluco pulando de paraquedas, pensando que não há mistério, montando um império. Fazer rap é a maior moleza. Bota um bumbo, manda caixa e usa agudo. Ficou beleza. Quem trampa sério tá no sal. Quem grava menos, se liga que a queda é certa. Fala o que quer, pode crer que tá mal. Fica esperto, maluco, tu tá minado. Tu tá reprovado, quer sair desculachado. Escuta o que não quer, você sabe como é que é. É só pipoco, paulada, som de louco. A voz do Marcão, véi, te deixa muito louco.